Muito obrigado. Vamos começar com aquilo que nos sempre deu forças na religião de Deus, a palavra de Deus. Abra aqui o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Deixando as cercanias de Tiro, veio Jesus por Sidon, ao mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo que falava com dificuldade. E lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele. Fazendo-o sair do meio da multidão e levando-o para um lado, Jesus pôs os seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e imediatamente se lhe soltou a língua e falava com clareza. Recomendou-lhes Jesus expressamente que a ninguém contassem o que assistiram. Mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Pois cheios de admiração diziam: Jesus tem feito tanto bem, faz até que os surdos ouçam e que os mudos falem. Amigos e meus irmãos, vocês veem aqui Jesus fazendo magia, pôs os seus dedos nos ouvidos do surdo, que falava com dificuldade, e cuspindo, tocou-lhe a língua. Alguns dizem: magia, sai para lá, Satanás! Mas o Isaac Asimov, ele costuma dizer que a magia é a ciência que nós ainda não entendemos. Uma vez me perguntaram, ô, irmão Paiva, acho que foi num aeroporto desses aí, onde o Faustão costuma dizer que me encontra. Ah, encontro o Paiva aí pelos aeroportos da vida, porque estou sempre viajando para servir a LBV. E falou que o nosso nome, Legião da Boa Vontade, significa trabalho, dedicação. Recordam-se disso? E me perguntaram, o senhor acredita em milagres? Eu respondi, claro que eu acredito, só que não são milagres. Um dia a ciência os explicará, todos serão explicados, porque eles não são a derrogação da lei, a lei divina, evidentemente. Mas nem por isso o poder de Deus será diminuído aos olhos humanos, porque Deus é o criador da ciência. Ele sabe tudo. Nós estamos ainda aprendendo. Ou negando aquilo que não compreendemos é mais fácil. Não, isso não existe. Não, não é nada disso. Não, o camarada não entendeu. Ou está cheio de preconceitos contra as ideias novas. Eu sempre gosto de lembrar a palavra daquele gênio de Besançon, na França, Victor Hugo. Quem diz que uma coisa é impossível de ocorrer, coloca-se tacitamente do lado dos que vão perder. Victor Hugo era bem adiantado, hein? Para o século XIX. E eu vejo aqui nosso papel. Definia a religião de Deus várias vezes como comunicação. O editorial que publica as nossas revistas. Inclusive, Jesus está chegando. Boa Vontade TV, o Sistema Jesus e a internet. Nós precisamos, como disse o irmão Flecha Dourada, crescer na internet e conquistar o mundo. Mas voltando ao Evangelho, a cura de um surdo e gago, todos nós falávamos assim, tartamudos, porque não ouvíamos bem. Mas agora Jesus nos abriu a audição, tocou a nossa língua com a sua saliva e nos curou. Então sabemos falar, então temos que usar bem todo o sistema de rádio, de televisão, da imprensa, que a religião de Deus recebeu de Deus. Ela tem conteúdo, era para transformar o pensamento das criaturas, construir um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. É um domínio sem domínio do qual falava o Eduardo Lindo. Está aí, as caras de quem quiser ver. Quer dizer alguma coisa, Daniel? Ressaltar que o senhor falou bem. Temos todas essas ferramentas que hoje a religião de Deus dispõe, seja no campo do editorial, a própria internet, o rádio e a TV. Mas devemos principalmente buscar inspiração em Jesus, para que ele então nos cure a mudez, sane os nossos ouvidos para que possamos ouvir as inspirações e que realmente possamos falar do que realmente o mundo precisa ouvir. Para todo mundo, sim, mas levando realmente o que precisamos levar, que é o amor, a paz que a LBV exemplifica desde a sua fundação, sempre foi assim e assim será, porque é necessário que, para que isso aconteça, temos que ter essa inspiração, é a saliva sagrada de Jesus que tocou o mundo e o curou. Devemos, então, implorar por essa cura também, sempre, através da inspiração, quando devemos falar a todos, e assim é, nos veículos de comunicação, como a revista Boa Vontade e tantas outras partes da grande comunicação que a religião de Deus tem feito, mas uma comunicação diferenciada, uma comunicação regida pelo amor e pela fraternidade. Muito bem, mas eu quero ver que época que nós vivemos, qual a grande transformação no mundo que está ocorrendo agora? Globalização. Isso exige o quê? Exige velocidade, dinamismo e envolver, tornar global também todas as nossas atividades. Temos que ser tão dinâmicos quanto esse movimento de globalização. Vamos ver isso agora aqui, de público. Quanto tempo o coral Religião de Deus chega aqui, o Arthur e o Samuel, para armar a aparelhagem, qual aquele dia quando eu trouxe a Ave Maria de Dunche de Abrantes, para cantar aqui no meu estúdio? Solta um cronômetro. Está o desafio feito. Por que é importante que nós deixemos de ser tartamudos, deixemos de ser surdos espirituais, primeiro, para que possamos articular as palavras com facilidade. Para que nós possamos fazer isto aqui, que a força de tudo está na palavra. O povo reconhece aqueles que falam com sinceridade e ajuda. Vejam que coisa interessante. Jesus cura um surdo e gago e em seguida vem a segunda multiplicação dos pães. Por quê? Quem é capaz de me dizer por que está nessa disposição aqui no Evangelho Unificado? Vamos lá, Daniel. Eu acredito que primeiro era necessário que a pessoa superasse suas dificuldades para que aí sim os recursos viessem. Acho que é uma exemplificação do poder de quando integrados em Jesus, nessa mesma disposição em que ele exemplifica primeiramente esta cura e depois a multiplicação dos pães e peixes, é para se mostrar que primeiro é necessário comunicarmos bem para que as coisas então aconteçam e as vitórias venham a ser alcançadas. Você, Gustavo, vai comentar aqui a segunda multiplicação dos pães. Eu não marco nada com ninguém, faço igual o irmão Zaru. Eu nunca sabia o que, que ele ia dizer. Sabia, Walter Perioto? Não, era sempre imprevisível e que cada um estivesse preparado. Sim, porque realmente cresce. Ele pegava todo mundo de surpresa. A segunda multiplicação dos pães. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 39, e Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Ao sair dali, Jesus veio costeando o mar da Galileia e, tendo subido ao monte, lá se sentou. Logo dele se acercou grande multidão, trazendo mudos, cegos, coxos, aleijados e outros muitos que foram colocados a seus pés. Que coisa, hein? Ser colocado aos pés de Jesus é uma honra. É melhor do que sentar num trono ou à frente de uma grande empresa. Tudo isso passa com um piscar de olhos. Ser colocado aos pés de Jesus é mais importante que ser qualquer outra coisa neste mundo. Trazendo mudos, cegos, coxos, aleijados, uma grande multidão se acercou de Jesus. Muitos que foram colocados a seus pés. Dá uma emoção ler isso, né? E ele a todos curou. Pode curar a humanidade? Uma vez eu comentei uma palavra do apóstolo Paulo, que se dizia prisioneiro do Cristo. Digo, é a única forma de se ser livre, ser prisioneiro de Jesus. Porque ele não algema, ele liberta. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Já chegou a sua aqui, e aquele é o Alziro, né? Mas vejam só, prossegue aqui o Cristo. E Jesus a todos curou, de sorte que a multidão se mostrava maravilhada ao ver que os mudos falavam, os coxos andavam, os cegos enxergavam e os aleijados ficavam sãos. E todos glorificavam o Deus de todos nós. Olha, já chegaram aqui, o Arthur já disse, né? Fala aqui, Arthur, senão eles não acreditam. Estou aqui sim, pessoal. Querem o número da minha carteira de identidade? É melhor dar. Estou aqui sim, presidente. E também o pessoal do coral já chegou, a Zezé, a irmã Denise e o Mário Mendonça. Bem, a segunda multiplicação dos pães. Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão destas criaturas. Disse Jesus, porque há 3 dias que estão sempre comigo e nada têm que comer. Não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E lhe disseram então os discípulos: mas, mestre, de onde receberíamos neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão, Senhor? Jesus, por sua vez, arguiu-lhes: quantos pães tendes aí? Responderam: sete Jesus e alguns peixinhos. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão e, tomando os sete pães e rendendo graças, os partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E estes os distribuíram pelo povo. Tinham também alguns peixinhos, e ele, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. E todos comeram, ficaram saciados, e ainda encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram em número de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, despedido o povo, Jesus entrou na barca e foi para o território de Mágada. Acredito nisso que está aqui. E com essa força tenho conduzido a religião de Deus. Vamos lá, Gustavo. Diga a sua idade, nome completo. Gustavo Santos de Oliveira, 16 anos. Aí mostra todo o poder de Jesus. Ele estava ajudando as pessoas, multiplicando os pães, curando, fazendo os cegos enxergarem, fazendo os mudos falarem, e dentre outras coisas que o poder de Jesus tem. Se nós queremos crescer hoje na vida, nós temos que estar com Ele, porque dentre muitas dificuldades nós temos de enfrentar, e só com Ele nós conseguimos vencer. Então aí está uma grande prova disso, onde Ele mostra todo o poder dEle. É isso aqui que sustenta a religião de Deus. Eu era jovem, eu ficava no palco, no auditório da Mundial, atendendo o irmão Zaruz, né? Muitas vezes. E numa dessas vezes, ele lia o material, lá as páginas, passava para mim, eu ia botando assim do lado da pasta. Uma dessas pastas estão lá na exposição em Brasília, e recebi aquelas vibrações poderosíssimas da pregação do Evangelho, do Apocalipse, e às vezes ele colocava dentro do Evangelho. E numa dessas vezes eu quase dei um pulo, porque ele vinha pregando e era uma coisa tremenda. Que era uma novidade, ninguém falava em religiões irmanadas, ninguém falava em ecumenismo, ninguém dizia religião, ciência, filosofia e política são quatro aspectos da mesma verdade que é Deus. Ninguém entendia o que é o novo mandamento, confundia com a excelente regra áurea: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele veio com o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Diziam: é mesmo igual. A regra áurea de Moisés. Há poucos dias me contaram que ocorreu isso, não tem muito tempo aí. Mas a pessoa, a legionária, explicou-se. E o outro pensou: não é que é isso mesmo? O irmão Zaru explicou daquela maneira, expôs. Não, na regra de Moisés, que era um avanço para aquele tempo, ama o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Já pregava o monoteísmo aí, o velho chefe hebreu. Ama a Deus sobre todas as coisas. E era um avanço a regra áurea, porque naquele tempo era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Tem que dizer talião, senão vão pensar que é do tabelião lá e vão querer matar o homem. É a lei de talião. O lei do cão. O do cã, Gengis Khan. Gengis Khan veio muito tempo depois, mas ele aplicava isso. Olho por olho, dente por dente. E amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. É um avanço tremendo. Moisés era muito adiantado para aquele tempo. Os espíritos iluminados muitas vezes têm que se adaptar às contingências, aos atavismos, aquelas diferenças que as pessoas trazem do passado mais longínquo, nas vidas sucessivas. Mas ali o ser humano amava o ser humano como amava-se a si mesmo, com o amor do ser humano. Mas o novo mandamento de Jesus, explicava Zarô, o ser humano é elevado a uma categoria tal que passa a amar o seu semelhante com o amor de Deus. É uma diferença que não tem tamanho. Nós estamos aqui pregando a política de Deus. Temos que saber, é nos valer das novidades que estão. Eu não gosto desse pessoal que fica chorando. Essa globalização é uma... mas disseram isso da primeira revolução industrial, que foi com carvão, a segunda revolução industrial, que foi com a eletricidade. E foi sempre assim. Eu amo o meu país. Mas eles estão lá fazendo o que eles acham que é melhor para o país deles. Por que nós não fazemos o que é melhor para o nosso? Olha o valor do ecumenismo aí. Juntar as nossas capacidades. Já dizia o velho Nelson Rodrigues, o autor de Toda Donzela Tem um Pai, que é uma fera, né? De bonitinha, mas ordinária. Ele dizia que toda unanimidade é burra. Eu provoco vocês aqui na mesa para que cada um expresse a sua opinião. O que eu não considero correto é que as pessoas se odeiem por terem diferença de opinião. Isso é que está errado. Ou que eu não possa apresentar o ponto de vista de um para o outro, porque aí passa a ter diferença pessoal. Vamos juntar nossas forças? Milhões de famintos no mundo e pensa-se que não vai acontecer nada. Eu escrevi aí, leis e homens. Eu estou dizendo que esses inexpugnáveis países hegemônicos, aliás, daqui a pouco não existem mais, que existem as fusões hoje, pensam que estão à defesa de qualquer coisa, mas o Império Romano foi invadido. E hoje a invasão vem pelo avião, vem pelo navio, vem pelo caminhão. Não temamos, quando a gente crê e quer crescer, cresce debaixo de qualquer tempestade. Eu gosto dos homens e mulheres que avançam e não tem medo, não tem medo de crítica, porque sabem que erram e não são perfeitos, e que não tem diferença pessoal e não confundem energia com grosseria. O coral está aqui. Bom, diz Dr. Bezerra de Menezes, minha equipe acompanha esse belíssimo coral cantando essa maravilhosa música, Prece para Ter Tranquilidade. É uma melodia que serve para efeitos físicos. Todas as reuniões públicas da religião de Deus deveriam começar com ela. É a presença do próprio Cristo em nosso meio. É a invocação dele. Essa música deveria sempre também ser tocada no sistema de rádio e de televisão da religião de Deus. A magia espiritual que acompanha essa belíssima composição não pode ser medida por sensores humanos. Vamos lá.